ZYH488, 900 kHz AM. Este programa tem produção independente. As informações e declarações são de responsabilidade do produtor e apresentador. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro do AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia e não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. A partir de agora ouviremos o programa A Voz da Sobriedade, programa dos Alcoólicos Anônimos. Boa noite, ouvintes da Rádio Pizarro. Boa noite, companheiros e companheiras de Alcoólicos Anônimos. Estamos iniciando o programa Voz da Sobriedade com a oração do Serenidade. E amiguinha, tem leitinho pra mim hoje? Sabia que tem. Bom dia, seu Jesus. Bom dia. Meu filho, essa cara de desengano, o que foi isso? Fumei uma da gota ontem. Mas já comprei o chá de tabajara com 6. Ah, esse aí não presta não, tem que ser o de 12 ervas. Tem vida, vida. Serve pra fortalecer imunidade. Tem vitamina C, viu? Combate úlceras, azia, diabetes, pressão alta. Vende nas farmácias e nas casas de produtos naturais. Mas tem que ser pra todo mundo. É pra lá que eu vou. Parece, Faculdade da Região Cisaleira. Agora você não precisa se deslocar, sair da cidade para outro lugar. Atrás de uma peça para o seu eletrodoméstico. Agora em Coité você vai encontrar todas as peças em um só lugar. Peças e acessórios para geladeira, micro-ondas, ventilador, liquidificador, ar-condicionado, freezer, tanquinho, máquinas de lavar, Rua Doutor Amante Mota, número 23, ao lado da farmácia de Clério, Coité, Unizab, 99917-7699. Agora em Coité é a solução. Em Conceição do Coité, Oficina Três Irmãos. Peças e serviços para sua moto, com ótimos preços e o melhor atendimento. Oficina Três Irmãos, localizada na Avenida Getúlio Vargas, Açudinho, ao lado do posto de combustível Vila Rica, Rua do Quartel da PM. Trabalhamos com satisfação de satisfazer o cliente. Ligue agora mesmo, 075-98235-5815. Falar com Júnior, Bico ou Rodrigo. A Oficina Três Irmãos funciona de segunda a sábado. Sempre pronto para te atender. Visite-nos. Atacadão do Arroz. Venda no varejo e atacado. Situado na Rua Lambuco Alves, número 116. Ao lado do Valtinho Material de Construção. Mesma rua da Assembleia de Deus. Manuel do Arroz. Agradece a preferência. Telefones para contato: 075-3262-1772 ou 075-98110-7730. Lojas Lobo, seu melhor estilo, o crediário mais fácil da cidade. Leve seu RG, CPF e comprovante de residência e saia com os melhores. Lojas Lobo, seu melhor estilo, na Floriana Peixoto, em Coité, próximo ao semáforo. Contato 753262. Rádio Cisal de Conceição do Coité. ZYH488. A seguir. Começa agora, pela Rádio Cisal, o programa diferente no seu rádio. Boa noite, comunidade. Neste programa, você ouve e fala. Boa noite, comunidade. Apresentação, Mero Móveis. Fala, Mero. Fala, Mero. Fala, Mero. Fala, Mero. Muito boa noite a todos. Começando agora o programa do seu rádio. Boa noite, comunidade, aqui na nossa querida Rádio Cisal. Hoje, quarta-feira, 5 de maio de 2021. Na nossa querida Rádio Cisal. Como falei, na comunicação, Mero Homem. Você em primeiro lugar, sempre com o domínio de nós. Vamos à palavra do nosso soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. O momento de fé entra no ar. O Salmo 105 nos diz: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Amém. Louvai ao Senhor, buscai ao Senhor, cantai ao Senhor, falai das suas maravilhas. É muito maravilhoso, gente, porque Deus, ele nos dá uma tranquilidade, uma paz na alma, uma paz no espírito, que não tem preço. Eu sei que vivemos momentos difíceis, momentos de lutas, de pandemia, mas precisamos, mais do que nunca, termos a fé inabalável em Deus. Que Deus é o nosso Pai Celestial. Ele é que é o dono do ouro e da prata. Ele é que nos guarda, ele é que nos livra de todo mal. Então tenha fé, meu amigo, minha amiga, que nos ouve hoje, nesse momento, que Deus é fiel e ele cuidará de Deus sempre, em nome de Jesus. Vamos ouvir, irmão Lázaro, de sentimento novo, e voltamos já já. O sentimento novo, diga aqui. Deus me fez a ver de novo, colocou um novo coração, completamente novo. Aprendeu? Então senta aí no seu lugar e canta comigo, vai. Levanta sua voz, diz a Deus. Deus me deu um sentimento novo. Deus me fez nascer de novo. Colocou um novo coração, completamente novo, completamente novo. Homenagear a Flora lá de Boa de Retiro, Holanda, que hoje está aniversariando. Parabéns, Flora. Tudo de bom, Deus abençoe. Vamos fechar o pregão. Acabou o pregão do velho. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos de volta para mostrar mais forró do velho. Está toda a descontração. Obrigado a todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos rezar lá da Inha, mais comadre ali na Caraíba. Com o Padre Eugênio, Gil, Eugênia. Lá em Caraíba, lá de Santa Luz. Vamos rezar também Marraquê na Chicaba, Lara, Cidinha, Cândido, Zé Mar, Tianide. Essa reza foi na casa de Tianide, na Terra Nova de Baixo, na Baixa Quente, né? Bora rezar, Tianide. Bora rezar, GT, velho. Hospital de Olhos, a segurança que você precisa na hora de cuidar da visão. Desde procedimentos de rotina aos mais avançados exames oftalmológicos, realizando também cirurgias de catarata e períase e glaucoma. Contamos com equipamentos modernos e profissionais especializados para prestar um melhor atendimento. Abrivana Cunha Hospital de Olhos, localizado em Santa Luz, Rua Marechal Castelo Branco, número 16, Centro, Santa Luz. Contato 75-3265-2150 e WhatsApp 75-983-72-7344. O Baratão Supermercado na cidade de São Domingos, lugar onde vende barato com ofertas todos os dias. Além da qualidade em preços baixos, possui um atendimento diferenciado. O Baratão Supermercado em São Domingos oferece maior variedade de produtos, sempre pelo menor preço da praça. Rua Tomé de Souza, Centro, São Domingos, Bahia. Direção do amigo Pablo, Santa Rosa. Lá deixar a sua mãe feliz. Nada melhor que um presente inesquecível. Nas lojas Mero Móveis e Mero Eletro tem as melhores opções, com preços e condições incríveis. Ferro Britânia Vapor por R$ 79,90 à vista. Guarda-roupa casal, 6 portas com pés e gavetas por apenas R$ 599,90 à vista. Tanquinho Colomarque 10 quilos baixou para R$ 469,90 à vista. Liquidificador Mundial, copo inquebrável, uma TV 3 velocidades, só R$ 99 à vista cada. TV Smart 32 polegadas com suporte grátis, apenas R$ 1.399 à vista. O melhor presente para sua mãe, com o menor preço da região, só nas lojas Mero Móveis e Mero Eletro. Entrega e montagem grátis. Mero Móveis, você em primeiro lugar, sempre. Jogar e canta comigo, vai. Levante sua voz, Deus. Tenho que viver um sentimento novo. Rádio Cisal de Conceição do Coité. ZYH 488. A seguir, transmissão da Voz do Brasil.